apaixonada, ao vivo. Esfrega que cê brega, esfrega que cê brega. Vai, ao vivo. Vem comigo. Um abraço para Maricota Show da Princesa FM de Santarém. Aquele abraço. Banda Charada ao vivo. Às vezes eu te acho tão complicada, não consigo entender o que nos afasta e só aumenta a dor de um coração que tanto sofre por ter você. Se eu te vejo fico a suspirar, imaginando onde você está. Se está pensando em mim, mas quero que saiba que em ti não paro de pensar. Se teu amor eu vou ficar nas nuvens, não me deixe, meu bem, não me ilude. Vem me abraçar, aquece o meu coração. Não me deixe nessa solidão e vem acender o fogo dessa paixão. Eu quero te amar, conforta essa emoção. Banda Charada ao vivo. Esfrega que isso é brega. Banda Charada. Ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo. Charada ao vivaço pra você. Esfrega que isso é brega. Banda Charada. Jarata. Chegando mais sucesso. No teu corpo te excita. Sou tua miragem, teu tapete, a tua vista. Sou tua delícia que quero te amar pra valer. Sou teu deserto do Saara, meu califa. Minha areia quente no teu corpo te excita. Sou tua miragem, teu tapete, a tua vista. Sou tua delícia que quero te amar pra valer. Na tenda dos sonhos só quero dançar pra você. Dança do ventre pra dar mais prazer, paixão. Em uma pirâmide quero te dar todo meu carinho só pra te provar. Eu sou tua dalisca e quero te amar. Meu califa, eu te amo. Beijo ardente, beijo programado, beijo de repente. Beijo demorado, beijo zoom, beijo comportado. De qualquer jeito quero um beijo, beijo, beijo, beijo, beijo, amor. Beijo, beijo, beijo, desejo esse sabor. Beijo, beijo, beijo, beijo, beijo, amor. Desejo esse sabor. Esfrega que se entrega. Banda Jarata. Esfrega que se entrega. Ao vivo. Princesa, aquele abraço. Banda Jarata. Já não me lembro mais quanto tempo faz que você se foi. Você me deixou pra trás, você não foi capaz de pensar em nós dois. Agora você vai ver, você vai se arrepender e vai ser tarde demais. Quando você me deixou, você nem sequer notou, não é assim que se faz. Você nem sequer pensou em mim. Você nem sequer pensou em nós. Você foi muito egoísta, sim. Você só pensou em si. Aconteceu. Quem agora? que passou. Vê que um novo tempo chegou. Vou tentar cuidar mais de mim e de vez esquecer de ti. Grande empresária da Banda Charada. A noite, Valenezes, aquele abraço, meu amigo. Simbora. Vem comigo. Assim, ó. Se você é careta, fique logo ligado, o traficante chegou. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor. Se você é careta, fique logo ligado, o traficante chegou. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor. Com o pó do amor você viaja nas ondas do mar da paixão. Fica sintonizado, totalmente ligado em só coração. Se você é carente, venha ser dependente desse rol natural. Esse seu traficante tem um amor um bastante pra elevar seu astral. Sou traficante. Sou traficante do amor. Sou traficante. Sou traficante do amor. Do amor. Esfrega que cê pega. We'll be right back. eu não chorar tão certo. Eu vim te falar o quanto eu te amo. Liga o rádio em alguma estação, estarei cantando. Se eu te tocar com a minha canção, você é quem eu amo. Se estiver ouvindo essa minha canção, pense em mim, eu fiz pra você. Se estiver ouvindo essa minha canção, pense em mim, eu fiz pra você. Se estiver ouvindo essa minha canção, pense em mim, eu fiz pra você. Se estiver ouvindo essa minha canção, pense em mim, eu fiz pra você. São Ferrari de Santarém, aquele abraço, Simão! Banda Jarabá. Vem comigo, na onda do Dig Digiro. Banda Charada ao vivo, esfrega que cê brega. Vem, vem, vem, vem, vem! Dom Digiro, Digiro, como é bom dançar. Dom Dig Dig Digiro chegou pra balar. Agora mexe, remexe lá em cima, depois desce só pra ver você dançar. Agora mexe, remexe com mãozinha na cabeça, vamos dançar. Agora mexe, remexe lá em cima, depois desce só pra ver você dançar. Agora mexe, remexe com mãozinha na cabeça, vamos dançar. A dança do Dom Diguirão, Diguirão, como é bom dançar. Dom Dig Dig Digiron chegou pra balar. Dom Digiron, Digiron, como é bom dançar. Dom Dig Dig Digiron chegou pra balar. Rondi Dias, Banda Jarata. Agora mexe, remexe lá em cima, depois desce só pra ver você dançar. Agora mexe, remexe com mãozinha na cabeça, vamos dançar. Agora mexe, remexe lá em cima, depois desce só pra ver você dançar. Agora mexe, remexe com mãozinha na cabeça, vamos dançar. A dança do Dom Diguirão, Diguirão, como é bom dançar. Dom Dig Dig Digiron chegou pra balar. Dom Digiron, Digiron, como é bom dançar. Dom Dig Dig Digiron chegou pra balar. E vem que eu vou te ensinar e você vai gostar. Essa nova onda que chegou pra ficar. É um passo pra lá, outro passo pra cá. Dance o Digiron e você vai gostar. Banda Jarata. Esfrega que cê brega. É a nova onda do Pará, simbora. Ao vivo. Banda Jarata. Um grande abraço pro nosso amigo João dos Correios. Aquele abraço, João! É o homem do Sedex, esse sabe. Banda Jarata. Esfrega, esfrega, esfrega que cê brega. Ao vivo! Eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. Não faz assim comigo. Não me diga não. Meu amor, vem pra mim. Olhe, rebole, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não, meu amor, vem pra mim. Olhe, rebole, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não, meu amor. Ao vivo, Banda Jarabá ao vivo. Banda Jarabá. Esfrega que isso é brega, esfrega que isso é brega. Banda Jarabá. É muito fácil de dançar. Cante, cante sem cansar. O brega da Zorra é muito fácil de cantar. Eu digo dance, dance sem parar. O brega da Zorra é muito fácil de dançar. Cante, cante sem cansar. O brega da Zorra é muito fácil de cantar. Fala sério. Vamos falar sério. Uala! Silva Monteiro, da Rádio Guarani FM de Santarém. Aquele abraço! Banda Charada ao vivo, esfrega que cê brega! Vem! 1, 2, 3, 4. Dance coladinho, dance solto, dance só. 4, 3, 2, 1. O brega da Zorra, a galera dá valor. 1, 2, 3, 4. Dance coladinho, dance solto, dance só. 4, 3, 2, 1. O brega da Zorra, a galera dá valor. Tá entrando devagar, mas tá entrando. Uala! Banda Jarabá. Ao vivo, esfrega que cê brega. Simbora, simbora, simbora, simbora. Olha o gingado craqueado, simbora, Banda Charada ao vivo. Esfrega, esfrega, esfrega que cê brega. Gererê, com você não precisa convidar. Vamos dançar gererê, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. E para o gererê, com você não precisa convidar. Vamos dançar gererê, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. E gererê a gente dança assim, e você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. E gererê a gente dança assim, e você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Ao vivo, ao vivo! Banda Jarabá. E vai descendo, e vai descendo, vai, vem. E vai subindo, vai. Esse é o passo do gererê, é fácil de aprender, sei que você vai gostar. E vai descendo, vai. E vai subindo, vai. Esse é o passo do gererê, é fácil de aprender, sei que você vai gostar. Charada. Esfrega que cê brega ao vivo. Vem! E chega mais, chega mais. É Banda Charada ao vivaço. Banda Charada. Dançar agarradinho até o dia amanhecer. Beijar a tua boca, sentir o meu batom, balançando a noite inteira sob o som do pop som. Eu quero te encontrar, essa festa com você. Dançar agarradinho até o dia amanhecer. Beijar a tua boca, sentir o teu batom, balançando a noite inteira sob o som do pop som. Um pop, pop, pop som. Meu amor me tira pra dançar no ritmo pop do Amazon. Ao som do pop som. Pop, pop, pop som. Meu amor me tira pra dançar no ritmo pop do Amazon. Ao som do pop som. Esfrega que cê brega ao vivo. Vem! Charada ao vivo. Vem, vem. Nos braços de uma morena quase morro um belo dia. Ainda me lembro do cenário de amor. Um lampião aceso, guarda-roupa escancarado, vestidinho amassado embaixo de um batom. Um copo de cerveja, uma viola na parede e uma rede convidando a balançar. O cantinho da cama, o rádio a meio volume. O cheiro de amor e de perfume pelo ar. Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela. Em cima da cadeira, aquela minha bela cela. Ao lado do meu velho alforje de caçador. Que tentação, minha morena me beijando feito abelha. E a lua malandrinha pela brechinha da telha, fotografando meu cenário de amor. Esfrega que cê brega, Banda Charada. Todo dia eu bebo serpa, curto a fantasia. É meu tesouro, não te troco por ninguém não. Vou no brega com a gatinha, curtindo o som, tomando a cervejinha. É o sabor, a mais gostosa do Brasil. Isso aqui é ser um bom rapaz. Ele me atende. E vem a sede, eu quero tomar. Só bebo serpa, só bebo serpa. Serpa é a cerveja que me dá inspiração. Eu bebo serpa, eu bebo serpa. Serpa conquistou meu coração. Só bebo serpa. Serpa é a cerveja que me dá inspiração. Eu bebo serpa, eu bebo serpa. Serpa conquistou meu coração. Banda Charada. Banda Charada. Vem dançar com Banda Charada.

ao vivo. Vem comigo. Quero ter seu olhar, que só falta me falar. A vontade de estar junto a mim, o desejo de me agarrar, o amor sem fim, o sonho se realizar. Quero ter seu olhar, que só falta me falar. A vontade de estar junto a mim, o desejo de me agarrar, o amor sem fim, o sonho se realizar. Mas o seu desprezo me tortura demais. Eu não consigo viver desse jeito. As horas que passo sem você, penso que vou lhe perder. Mas o seu desprezo me tortura demais. Eu não consigo viver desse jeito. As horas que passo sem você, penso que vou lhe perder. Você me deu o desprezo, eu posso merecer. Um dia o mesmo desprezo voltará para você. Você me deu o desprezo, eu posso merecer. Um dia o mesmo desprezo voltará para você. Esprega que cê prega, ao vivo, a bunda charada. Coração, sinto que ele vai parar. Se você se for de mim, e os meus olhos jamais irão olhar. Lábios tão lindos assim, e o meu sorriso de saudade vai chorar. Se você de mim fugir, e a minha boca jamais irá provar. Lábios tão doces assim como seu. Meu amor, procure entender. Sem o seu amor não sei viver. Sem teus olhos para me olhar, sem tua boca para me beijar, sem teu corpo para me aquecer, sem teus braços para me abraçar, sem teu cheiro para me dar prazer, sem você amor para me amar. Não me deixe só. Princesa, não me deixe só, não. Isso é banda charada. Vem com a gente. Nunca pensei que um dia fosse escrava da paixão, porque meu coração só pensa em você, dia e noite. Será depois de tudo que a gente viveu, não vai querer voltar, nem me telefonar, ao menos pra falar o que aconteceu. Será depois de tudo que a gente viveu, não vai querer voltar, nem me telefonar, ao menos pra falar o que aconteceu. Quer mesmo me deixar? Joga pro ar todo aquele amor que eu te dei. Preste atenção, seu coração vai pagar o mal que me fez. Quer mesmo me deixar? Joga pro ar todo aquele amor que eu te dei. Preste atenção, seu coração vai pagar o mal que me fez. Não é papel de homem, não é papel de homem o que fez. você. Não vou mais chorar. Não vou mais sofrer. Não vou mais chorar. Oh, Charada, charada. Esfrega que isso é brega. Abaixa, estica, tira a roupa que eu quero te ver. Cola o teu corpo no meu corpo, sente o meu prazer. Abaixa, pega, estica, tira a roupa que eu quero te ver. Cola o teu corpo no meu corpo, sente o meu prazer. Agora é só nós dois aqui no quarto. A cama é o nosso palco de espetáculo. Do Pará. Pra contratar, ligue 91 980 33 0554.